6258. O Shannon 6258, chame Torres 1895. 1895, obrigado. Boa noite. Oi? 58, tá baixando de trabalho, visão? A visão vai baixar agora. Xanamé 258, o Ventuno 40 graus com 1 no 0 nós, com 10 nós, com uma pista úmida e o altímetro no 0 no 7 tem livre pouso, pista no 0. Ok, 1 no 0, livre pouso. Solas 33, à direita na Taxi Fox, na minha escuta via Alfa e Juliette, portão 1-1, portão 11. Fox, na escuta, portão 1-1, via Alfa aí, Panera. Tem um Alfa e Juliette, portão 1-1, portão 11. Alfa e Juliette, portão 11. Igual no 643, acende identificação, chegada bom, desça para 4.000 pés, ajuste na 0.17. Igual na 714, desça para 2.000 pés, ajuste na 0.17, BBLS, reporte estabilizado. Meio 17, baixando para 2.000, 7.4. Oi, boa noite, mano 805, informação, uma autorização para Natal. Boa noite, 05, copia o 370. Copia. Boa noite, 05, Natal, nível 370, está autorizado, via Pesolo 10, colada 10, curva esquerda na subida Puca, transição Zipar, aciona 5142, controle 120, decimal 8. 370 para baixo, Salvador, Pedro 10. Controlada 10, curva esquerda, Puca Zipar. 5142, controle 1208, Mono 805. Boa noite, 05 no portão 1, chame pronto, pushback, acionamento. Reportaremos. LS Gol 174. Gol no 714, chame torre 1895. 1895, obrigado e um bom dia, boa noite. Boa noite. Boa noite, 714, para a LS, pode checar. 714, reporte passando Simbra, altímetro no 017. Passaremos Simbra, no 714. tem autorização para puxar taxa na meta, posição 01. Alívio Gonte 05, chame táxi. Autoridade, poderia me falar, por 05. 714, livre pouso, pistão no zero, o vento no 40 graus, com 08 nós, informa o pistão úmida. Ei, livre pouso, gol 391, acende identificação, chegada Bonf, desço para 4.000 pés, ajuste na 097. 4.000 na 097, chuta 3.8. 643, desço para 2.000 pés, ajuste na 097. Por isso havia ali a taxa e pistão na 0, reporte estabilizado. No 4, Solas 43, à direita, taxi Fox, na minha escuta, via Alfa e Juliette para o portão 02. À direita, Fox, Alfa e Juliette para o 02, do 714. Táxi, Zona 805, PAB 114, Fortaleza, com 2 horas e 40. Direita, Indy Alpha, reporte com esperada 10, pronto, altímetro no 017, boa noite, 05. Direita, Indy Alpha, Tartaruga 10, pronto, mano, 805. Ali decola pista no zero, vento no 40 graus com 09 nós, boa noite 05. Autorizado decolar, pista no zero, boa noite 05. Clono 643, chame torre 1895. 1895, por favor. Clono 3891, desce para 2000 pés, ajuste na 017, livre aliança, reporte estabilizado. 2097, general 3891. 7, baixo 8, travou. Sente, agora 643, tem livre pouso, pista no zero, vento 120 graus com 12 nós, com uma dúzia de nós, forma pista úmida. Livre pouso, pista 120, vento 1643. Salvador, boa noite, o gol 805, decola, livra 2000. 1805, contato radar, decola nível 370, saída Puca de Par. Puca de Par, subindo para 370, voo 805. Delta 3291, desconsiderando a sua de pelo. Avião não autorizado, 2000, após estabilizado. No solo 52, à direita na taxiway Fox, a minha escuta Alfa e Juliette para o portão 03. Direita, Fox, Alfa, Juliette, 03, Bruno 643. Salvador é o TAN 3152, informação Bravo, está na posição meia dúzia, autorização para Maceió, TAN 3152. TAN 52 Maceió, nível 330, está autorizado via Peruísque 58 até Orago, após Orago direto Maceió, decolada 10, curva esquerda na subida Puca, transição Caju. Aciona 5144, controle 120, decimal 8. Autorizado nível 330, Upper Whisky 58, Orago. Pista 10, com a esquerda, Puca, Caju, 5144, 120, decimal 8, na 3, zona 510. Confirma o nível? 330. Correto, Cadrinho 52, portão 62, chame pronto, pushback. Chamará, na 3, zona 510. TAN 3891, chame torre 1895. Torre 95, boa noite. Boa. A de 5899, aciona identificação, desça pela nível 050, autorizado para editar. O 1805, chame Recife 12545, até 2685. Gol 1805, controle. 1805 na escuta. Não 805, se estiver recebendo o controle, essa identificação. Solo 857 à direita na Taxi Eco, prossegue na minha escuta via Alfa e Juliette para o portão 08. É, prossegue na sua escuta, tá 38 na vela. Então, de forma que a curta sinal, o Glide ficou extremante com o Patê, ok?